Não há possibilidade da gente voar por nada. Oriana, 3891. O 38 avião no velocidade aquitério, mantendo aí a chegada, é o número 2 na aproximação. Ah, então a gente mantém, 3891. Salvador é o 3447 e 5000. Esquadra 2010, 5344. Esquadra 2000, está autorizado o procedimento. Afirmativo, reporte avisado, 5344. 381, desça para 2010, 1016, ajuste, reporte avisado do LS. 2000 com 1016, reportar o LS, 3891. Da restrição de 4 mil pelo portal 3891? Afirmativo, atendido a critério. Obrigado. Comandador, boa noite, gol no 714, informação Bravo, 230 Aracaju. Quem você está, pronta a cópia? Pronto, cópia, no 714. Está autorizado 230 Aracaju, Golfo 77, decola 90, curva esquerda, saída Puca, Jamo e depois Rua Caju, aciona 5011, controle 120 no sinal 8. Assente, autorizado 230 Aracaju, decolada 10 com curva esquerda, Golfo 677, perfil Puca, Jamo, Aracaju, 5011-1208, confere. Confere, chama para acionar. Ono 714. Salvador, boa noite, Webjet 5899. Boa noite, 5899, prossiga para o nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mike. Mari. Autoriza sim para portar 3891? 3891, mantém a chegada. Completa aproximação 12186. 186 ou 3891. Objeto 5899, desça para 2000 pés, o ajuste no 016, reposta estabilizada. 2000, lugar no 6, reportará estabilizado. Objeto 5809. 5899. 6891, passando sim para baixar de chegada. 6891, avião ciente de pouso, vento 100 graus, 3 nós. Livre pouso para 3801. Controle Salvador, boa noite, voo no 896, passa 185 para 160, informação Bravo. Boa noite, voo no 896, desce para o 50, chegada Mari. Desce para o 50, chegada Mari, voo no 896. Um no solo aos 17, livre direita, táxi Alfa, Juliette, portão 8, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 8, TAM 3891. Posição 09, portanto 3891. Posição 08. 08, muito grato. 8-9, complete a informação, torre 18, mais 12, tem um pouso. 18-62, bom trabalho. 8-9-6, desce para 2010, 1016, ajuste, aposta estabilizado. 2016, aposta estabilizado, boa noite, 9-6. Açúcar, Jamo, depois Aracaju. Curva esquerda, confirma. Aciona 5007 e o controle 1-0-8. Atletado, Marcel, nível 330, VP58, decola da DF, curva esquerda, Puca, Jamo, depois Aracaju. 5007 no transponder, 128, o controle está 3-0-5-2. Correto, vamos acionar. Localizador, baixado, travado, 5899. 5899, avistado, nível pouso, pista 10, o vento 100 graus, 5 nós. Livre pouso para o 5899. Foi igual no SEC, eu não faço pushback acionamento portão 2. Portão 2, está autorizado, chama o táxi. Chama táxi, 704. Gol do 714 para o táxi, alterna Recife, 2:11, POB 1207. Autorizado táxi até o ponto de espera, champão para decolagem. CV táxi, ponto espera chamar para decolagem no 7-4. Oito, nove, nove, seu solo aos 27, livre direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, na minha escuta. Alfa, pátio 3, na sua igual no 7-4, pronto, ponto espera, dando 0. 7-4, a linha decola direto? A linha decola de imediato, no 7-4. Autorizada, né? Decolar, vento 1, 0, 0, 0, 5, 9. Linha de decolagem, no 7-4. Oi, Salvador, muito boa noite, eu vou 1606, centro da informação, Alfa. Bravo. 1606 pra Campina Grande, Porta Copa. Afirmativo. Autorizado Campina Grande, V390 nível, Weapon Zulu 10, decola da 1-0, curva à esquerda na saída Puca, João, depois rua Zipar, aciona 5023, o controle 208. Chegou agora 606, autorizado Campina Grande, nível de 390, via Weapon Zulu 1-0, decola da 1-0, curva à esquerda, Puca, Gela, após Zipar. O transporte 5023, controle 1208, copiou o colo 606. Sua rede, chão pressiona. Tô na gata. Salvador, boa noite, 1896, passando externo, baixar travado. Gente, 896, o vento 1, 00 graus 5, nós, ele repouso, bicho no zero. Ele repouso, 1-0, boa noite, 1896. 7-4, decola os 3-0, controle 208. 208, boa noite, no 7-4. Salvador, boa noite, chegou 1994 para autorização, Maceió, ciente da Bravo. Sono 7-4. 1994 para Maceió, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado, 350 para Maceió, via Perusque 58, na cola da 1-0, curva esquerda na saída Puca, Jamo e depois voa Aracaju, aciona 5020, controle 208. Autorizado Maceió, nível de voo 350, via Perisk 58, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, Aracaju, 5020, transponde 1208, controle, voo 1994. Correto, chama pra acionar. Chamará 1994. Está autorizado, chame táxi. Vai para o táxi, 3152.